no ar, mais um campeão de audiência. Programa Livre. 102 apresenta O Rebu. Oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Boa tarde, ouvinte da 102. Está começando agora o seu Rebu. Acho que nunca começamos tão pontualmente. 17 horas mais 3 minutos. Boa tarde, Flávio Santana. Buenas. Boa tarde, R. Fortes. Você tá querendo desmoralizar a gente começando no horário? Hoje começou pontualmente até demais. Estamos perdendo audiência. Começando no horário. Vai perder o início, impressionante. Tá desmoralizando. Eu achei tradição. Que eu não ia conseguir chegar a tempo, R. Fortes, porque eu vim andando pelo Gonzaga e eu fui parado por uns 11 traficantes de perfume que ficam me parando. Eu não sei o que tem uns gringos aqui, não, vendendo. Você... Eles te abordam com 5 frascos na mão, acho que eles roubaram o carregamento da Jequiti não tem e nenhuma... começa a querer te vender perfume na rua. E um atrás do outro. Nenhum lança perfume? Não era. Eram perfumes importados. Importados. No pouco que eu dialoguei, ele falou, original. E eu ri. Original. Ah, lógico. Porque original na rua. Só faltava o cara dizer assim, la garantia soy yo. Mais ou menos isso, mas consegui chegar a tempo aqui no Rebu pra gente começar, aliás, dando boa notícia. Ontem não teve nenhum sorteio, mas hoje tem Riviera, Flávio. Andando nessa bagaça. Hoje tem Riviera. Tem o seu Vale Tamborel, como você preconizou para os nossos ouvintes. Yes. Vamos pelo Zap Zap, né? Porque quando fala pra vir aqui buscar, sempre vem aquele moço moreno, né? Porque ele fica aqui do lado, esperando o sorteio do Riviera. Então vamos pelo Zap Zap, que é 981965306. Mais uma vez tem que mandar Eu Quero Riviera e convencer a gente do porquê que você merece esse prêmio. Porque senão fica muito fácil, né? Só mandar Eu Quero, todo mundo quer. Você também quer, não quer, Flávio Zandar? Sim. Então tem que convencer a gente do por que que você é merecedor desse Vale Entretenimento Adulto para duas pessoas, ok? Tá? Vale bom, Entretenimento Adulto. Adulto, é bom, porque às vezes, né? Às vezes não levar. Funciona. Às vezes tem uma surpresa, sim, né? É bom perguntar a idade é hoje bom, em dia. É bom, é bom, é bom. Às vezes fala, tem 22, quando você vê, meu Deus, 16, o que aconteceu aqui? Vai dar réu. Olha só, começando o Rebu nesse dia 27 de março de 2015, sexta-feira, pelo feriado, pela religião católica, hoje é dia de São João do Egito. São até João no Egito tem um Egito. Tem um João. Né? Os caras estão em todo lugar. Impressionante. Devia ser corintiano também. Pode ser. E hoje é o Dia Nacional do Circo. Muito obrigado a todos os políticos por nos fazerem de palhaço. Isso, é bom isso, gente isso é comemorar essa data. Temos que fazer a devida homenagem, né? Claro. Lógico. Boa tarde, doutor André Luiz Andrade. Boa seja bem-vindo. Boa tarde. Chegando. Chegou, você viu? Começou mais cedo o Rebu. Chegou também. Chegou também. 3 horas e meia pra vir do Canal 3 até aqui pela praia. Ah, é? Pegou trânsito? Que nada, pegou trânsito, ficou fácil. Só ter 2 horas pra chegar? Foi fácil. Rapidíssimo. Hoje, rapidíssimo. Cara. Sendo bem conduzido pela CET, orientando hoje, é dia do circo. Hoje é dia do circo, doutor André. Dia do circo. Oxe, vida, tem bastante circo. Coisa pra comemorar. Teve círculo. Seria o meu dia. Aliás, eu tô vendo que eu tô gordo, porque quando aparece a marcação de foto no Facebook, a minha é feita com compasso. Aí eu tô vendo que eu tô precisando. Um compassão. Um compassaço, olha só. Mas pra abrir esse Rebu de hoje, Flávio Santana, eu separei aqui um áudio. Você já conheceu pessoas embriagadas na sua vida, não conheceu, Flávio Santana? Sim. Você tem aí 1000 anos de rádio, né? De então, rádio, deve pô. Ter conhecido. Eu separei aqui a TV Record de Guarulhos. Ela chegou num local onde tinha uma pessoa meio embriagada. Ele disse que não, antes ele, da polícia. Claro. E daí, o que aconteceu é o áudio que vocês ouvem agora. Vamos lá. Bêbado. Como é que eu vou dar aula? Não dirijo bêbado, nunca. Eu apenas ontem que eu bebi. E tem um colega junto com o senhor aqui, ele recebeu carona, foi pra ele? Aqui. Dei, foi ele. Justamente ele foi trazer a parente dele aqui, ó. Uhum. Aqui. Ele tá dormindo, vocês vieram de alguma festa? Vocês dormindo, não tem nada a ver com isso. Vieram de alguma festa? Não, nada a ver. Ei, rapaz. Rapaz. Fala com a gente aqui. Parece que tá dormindo mesmo. Fala com a gente aqui, rapaz. 4.190, ah, tá bom. Por isso, eu cheguei, eu conheço você faz tempo. Por isso que estamos de aparecer. Tá de manhã, agora. E olha aí, seu Antônio apelou. Agora eu tô tomando 2 litros de Coca-Cola, seu Antônio. É, porque eu quero ficar livre do bafômetro. Esse bafômetro meu tá livre. Tô fora. Coca-Cola apaga o álcool? Tira o efeito do álcool, Coca-Cola? Ah, eu vou aprender agora. Eu sou novo ainda pra aprender. Então eu vou tentar burlar. E enquanto o seu Antônio aguarda o bafômetro, o amigo dele toma uma cervejinha ali na calçada. A gente pode burlar a lei. Pode. Pode? Pode. Pode não. Aqui, infelizmente... Poesia, sempre chegou o primeiro poesia, litro aí, que acontece? Né? Chega a polícia e leva ele preso. Leva embora, né? Lógico. Mas você vê que bonito, cara, ele vira 2 litros de Coca-Cola pra burlar, né? A lei, porque pode burlar. Porque a lei, pode. Ele não tá bêbado, tá nem aí, tá nada. Mais ou menos. Pôs a rota na repórter. É um Brasil moderno que a gente tá vivendo, a né? A repórter deve ter saído semi-embriagada dela. Nossa, se fizer nela, ela também, né, não passa no bafome. Ai, meu Deus do céu. É, mas tem que beber, né? Acho que pra aguentar o mundo não, moderno, a gente precisa encher a cara. É gozadíssimo isso. Aí. Não, incrível, as duas arrotadas que ele deu. Ele disse, opa, mas pode, não pode? Tem que burlar isso seria aí. Seria um sucesso ele no Todo Japão, mundo né? Tem um tio assim, eu acho. Que no... Cunhado. Cunhado, verdade. No Japão, o pessoal diz que é educação arrotar depois que cola. Esse cara ia ser. Nossa, ia ser um gentleman, mas um lorde. Itália, um lorde, a Itália também, árabes, os árabes, árabes, italianos. É um sinal. Pra eles é uma. É uma honra, porque mostra que você tá muito satisfeito e que gostou da comida. Eu não lembro qual que é a origem, que você Essa tem que ficar ligado com a mão esquerda e a mão direita, porque um usa pra cozinhar, a outra usa. Ah, não tem ideia. Tem uma, não tem. Pendurar, mas é a piada. Ah, então tá, né? Porque às vezes eu acho que é com verdade, eu sigo. Fico meio na dúvida. A piada da colherzinha. Tem isso, não tem? Ah, mas essa não dá pra reproduzir aqui, não, Fortes. Depois a gente fala por WhatsApp. Olha só isso aqui. A fase que estamos vivendo. Temos agora uma gangue da vaca, Fortes. Não. Presta aí, não é o que você tá pensando. Presta atenção nisso daqui. Eles chegam sempre à noite, armados de fuzil e espingarda calibre 12. Escolhem a vítima pelo peso. As gordas são as mais visadas. E atiram para matar, na cabeça. Depois cortam o animal e deixam crânio, vísceras e patas no local do abate. Levam apenas a carne, ao menos 15 arrobas, 225 quilos, que vendem no mercado paralelo. A gangue da vaca, como a quadrilha é conhecida na zona rural de Brodowsk, a 338 quilômetros da capital, é um nome engraçado, mas é só em Brodowsk, por acontecer um negócio desse. Está aterrorizando os produtores locais, que calculam ter perdido 500 animais em 18 meses. Caramba! Os ladrões usam cavalos das próprias fazendas para apartar os animais que lhes interessam. 2 veículos, um leve e um caminhão, são utilizados para levar a carne, mas um terceiro, uma moto, circula na zona rural antes para escolher o alvo do dia. Em nenhum caso foram furtados mais de 6 bois de uma vez. É a consciência, né? Cara. Presta atenção. São profissionais, pois fazem cortes com serra elétrica e são rápidos. Devem ser ex-vaqueiros ou açougueiros. Os animais são vendidos no mercado paralelo por R$ 2.000 cada. R$ 1.000 a menos em média que no oficial. Calcula-se que a cada semana, 1.350 quilos de carne dos animais levados chegam ao mercado sem passar por inspeção. Que quadro enorme, que quantidade enorme, cara. Olha, toma nota da cidade, Brodowsk, nunca passa lá, hein, cara. Eu não posso, imagina. Eu tomar um tiro de 12. Meu Deus, ainda mais que é por peso o negócio, peso, né? Quanto é que eu não vou valer nesse mercado? Uma grana, galera, uma graninha, uma graninha. Mas você vê que fase, doutor André. Até as vaquinhas são matéria-prima de um esquema muito organizado. Sempre o crime está cada vez mais organizado, é, né? Estamos isso aí reflete a situação de impunidade que está nesse país. Está uma bagunça, na verdade, não, é uma anarquia isso aqui. Para tudo que é lado, né? De isso norte a sul, de campo a campo. Está precisando de uma mudança muito radical e... Não sei se vai poder ser, se essa mudança teria que ser tão pacífica assim, porque tá difícil. Às vezes eu acho que entre direito e esquerdo que a gente precisa de uma bomba atômica, sabe, pra resetar mesmo. Toda a... Não, isso não é questão acabou, de direita, embora. De esquerda, é questão de povo mesmo, povo, de ensinar. A bandidagem sempre acha um nicho novo pra atacar. Se cerca num lado, eles vão pro outro. Na Venezuela não tem aquela polícia do Maduro que anda pela rua e pega, se o cara tiver errado, ele vai lá e pega. Aquilo não é... Parece que... Lógico, tá usada vaca, como... Vai, mas para efeito de reeducar o povo, eu não sei não, viu? Se não seria necessário dele chegar, ó, não pode fazer isso, sai daí. Sim. Se o cara insistir, sai daí. e até de repente levar uma burdoada ali de leve, já que a mãe e o pai não deram, levar da polícia. Verdade, é o que meu pai e minha mãe falavam isso pra mim quando eu era moleque. Se tu não apanhar hoje, tu vai apanhar da polícia no futuro. E é verdade. É, falta essa ameaça também, né? Hoje em dia não tem não mais. Pode mais, assim, pode mais. Ah, não, agora não pode mais encostar, não é. Não pode mais nada, tem que deixar rolar, né? É. Olha só, Rifaz, essa semana falamos bastante sobre o VLT, não é verdade? Mas por essa nem você esperava. Olha só. O veículo que você leva o trambolho. Esse mesmo. Consórcio do VLT é intimado a eliminar focos de dengue. Quer dizer, a obra tá tão parada que até a água tá empoçando. O que é que nós estamos dizendo? Hoje estavam trabalhando ali entre o canal 2 e o canal 1. Tinha lá a escavadeira raspando o chão e tal, limpando. Eu até pensei que fosse para recomeçar a obra, mas não era, a limpeza. Lembra que nós falamos aqui da piscina lá no canal 1? Sim. Com chuva, alertando que tinha tudo isso. E a ironia também tem o seguinte, nós tivemos aqui ouvintes reclamando de obra que tem foco de dengue, que é um terreno, é uma obra que está parada, o pessoal da vizinhança reclama, a prefeitura vai lá, multa a obra e vai embora. Curiosamente, eu ouvi uma propaganda da prefeitura de Santos em uma rádio, já dizendo assim, olha, denuncie os focos de dengue, é um perigo. Mas alguém precisa avisar para a prefeitura que é um perigo, porque ela vai lá, multa e não limpa, não obriga a limpar. Verdade. Essa obra que agora me escapa a rua aí, os ouvintes que reclamaram e que nos denunciaram, que já tem 4 ou 5 multas, né? Lembra? Uma construtora. Sim, a gente falou aqui, é verdade, na aí a prefeitura. Na Floriana, desculpa, fica na Floriana. Floriano, atrás, né? Aqui do na Banco Itaú. Isso, na direção isso, atrás aqui, do Banco Itaú. É, aqui na redondeza. 5 multas essa construção. E continua lá. Então, alô, prefeitura. A dengue é perigosa, viu? Avisa aí o pessoal da prefeitura pra ir lá e te mandar tirar. Não adianta só multar. Não adianta o drone se você não faz um negócio mais forte. Exatamente. Ó, a VLT já se manjar. Foi obrigado a fazer o consórcio lá fazer limpeza. Você está demorando tanto que a água está empoçando nessa obra. Impressionante. Não, bom, piscina, estou te falando lá no canal 1, em cima da ponte. Essa, a bem da verdade, eles logo mandaram limpar, não esperaram intimação. Mandaram limpar. Mas é isso aí, é uma vergonha isso. E está aí, morrendo gente de dengue. E a prefeitura se limita a ir lá na obra e multar. É que talvez o dono lá da construtora seja amigo da casa. Pode ser. Porque as campanhas são sempre bonitas, né, doutor André? Sempre vem depois você vê tudo no bonito, Facebook, tudo lançamento é do rosa, drone, o negócio que tá acontecendo. Tantas casas multadas. Mas é o que você tá falando. Adianta multar? Para uma construtora, limpar. O dinheiro é irrisório, entendeu? Exatamente. Tem que realmente resolver pela raiz o mal. Eliminar o foco. Sim. Olha só, R. Fortes. A manchete que eu li hoje, na tribuna, era essa daqui, ó. Sem Robinho, Santos joga mal, perde a primeira do ano para a Ponte Preta. Quer dizer, mas o Robinho na quarta-feira jogou muito bem contra o São Paulo, né? Eu acho que ele tava cansado, por isso que ele não quis jogar. O outro Robinho. É, que confunde, não é? Porque eu falei, tem que mudar esses nomes. Certo. É muito ruim ter o Robinho. O Cristaldo, esse ninguém confunde. Esse ninguém engana. Esse tá tranquilo. Agora tem o Robinho do Palmeiras, tem o Robinho do Santos. Daí eu li isso aqui e falei, ué, deixaram jogar pro Palmeiras. Jogar Cristaldo. Será que o nome dele tem na Coca-Cola? Cristaldo? Não tem. O cara que conseguir achar essa latinha vai ganhar dinheiro. Guarda que vai valer mais que cristal no futuro. Sabe qual que tá encalhando? Só queria dar uma dica. Dilma tá encalhando. O nome Dilma é o pessoal perde a sede quando olha. Eu queria dar uma dica e não é jabá pra mim, mas aquelas pessoas, tem uma maneira de pressionar essa construtora. Aquelas pessoas que contraírem dengue e forem vizinhos da construtora. Isso já aconteceu também, recolhe, doutor. Já tem 5. Recolhe as reportagens, pega as multas, faz tudo direitinho, procura o seu advogado e entra com um processo de indenização por danos materiais, por danos físicos, estéticos, lucros cessantes, porque a pessoa que pega a dengue está cada vez pior. Deixa de trabalhar, deixa de produzir. Então, vamos à justiça. Entendo ser esse um caminho, mas você veja, o mais interessante seria que a prefeitura resolvesse. Claro. Limpar, o poder público interdita a obra até limpa imediatamente. Pede uma liminar, através de uma liminar ou de uma antecipação de tutela, você até pode requerer para o juiz que o juiz determine a paralisação, o embargo da obra. Sim. Porque ela tá, se a prefeitura mostra que a prefeitura multou e que não houve a resolução do problema. Então pede o embargo da obra que o juiz pode até dar. Sim. Se for bem fundamentado, o juiz até pode dar. Verdade. Seja bem-vindo, Garoto Chaqueca. Muito obrigado. Estamos muito comentando obrigado. Do querido VLT, sim. que a concessionária foi agora intimada a eliminar os focos de dengue. Você vê, a obra tá parando tanto que até a água tá empoçando agora. Pois é. Impressionante. Isso é um desgaste que a cidade tá tendo, né? Por conta aí de uma aventura ou do Ministério Público ou da Secretaria de Transportes, MTU, né? Um dos dois entraram numa aventura para ir deixar a cidade nessa situação. Não sei qual Sim. dos dois, tem que ver quem tem razão nessa questão e o que não tiver razão que colocou a gente nessa aventura. Verdade. E só vendo, vocês comentaram bastante dos trens, né? Que só tem um ou dois que vocês avistaram, né? É, separaram. Trouxeram são um separado em dois. Duas composições que chegaram. Por enquanto são dois. Salvo engano, acho que é uma no jornal da manhã, que dá um 02, na, ontem, quinta-feira, falou que ia vir mais um, né? Que tava prometido. Tá pra chegar para as mais próximas mais semanas o terceiro veículo. Mas não dá pra entender, porque esses trens foram comprados há 5 anos atrás. Verdade. Foi, há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás compraram esses trens. Não existia nem o projeto ainda do VLT, já tinham comprado os trens há 5 anos atrás. Sim. Foi noticiado isso. É que a gente tem memória de formiga. Alguns têm memória de elefante, eu também não lembrava. Ontem, um jornalista amigo meu que esteve aqui falou que há 5 anos foi comprado esses trens. Caramba. Foi pago esses trens. Agora, onde estão? É, nossa memória é muito ruim. Não sei se acha que é Ivan Lessa que dizia isso, que o brasileiro ele esquece os últimos 15 anos em 15 anos. A gente tem uma memória que reseta, sério, impressionante. Eu acho que era Ivan, mas eu não tenho certeza não. Agora, o que ele está dizendo, quer dizer, primeiro compraram os trens. Sim. É um negócio altamente, na minha cabeça, que eu sou mal, eu tenho língua de cobra, né, bifurcada. Logo eu fico pensando onde é que está a maldade. Eles compraram os trens aí e fizeram em Santos porque tinham que pôr em algum lugar. A comissão dos trens já chegou. E agora, onde é que a gente deu? Abota os trens. Então vamos botar lá naquela cidade e pronto. Que ficou anos e anos, você lembra disso, lutando para tirar a Sorocabana, depois a Fepasa, para tirar os trens da cidade porque era um trambolho. Agora puseram de novo. Atrapalhava o trânsito, parava mesmo. Se tivesse hoje, se hoje tivesse ainda essa linha de trem, nossa, aí ia então, e um ia dos ser motivos, o caos. E um dos motivos para se mudar o trajeto do VLT é justamente isso, diminuir o trânsito, colocando ele para o meio da avenida, segundo os engenheiros da MTU, diminuiria aí as conversões, aí o número de conversões teriam que fazer, então... 2016 tem muita coisa. Tudo isso. Só para concluir, por favor. Eu só queria o seguinte, eu queria que 2016 tivesse candidatos a prefeito em Santos. Não uma única opção. Só não quero que tenha uma única opção, só isso. Perfeito. Né? Porque a coisa mais triste de uma cidade, e aliás, Santos, há muitos anos, perdeu a discussão, né? Não sei Verdade. Se vocês sabem, não sei se vocês lembram, há quantos anos que nós perdemos a discussão na cidade? Não se discute a cidade, né? Cada prefeito que entra aí... pega a câmera pro seu lado, puxa pro seu lado, não sei de que forma que ele consegue fazer isso, ele consegue ter uma unanimidade, e toda unanimidade, o que que é, a gente sabe, né? Uhum, né? Com certeza. Então, há muitos anos que não se há discussão na cidade, né? Não se tem oposição, não sei. Então, quer dizer, o cara que senta na cadeira, ele é o reizinho. Sim. É o reizinho, manda em tudo, tá. E passa eleição e fica os mesmos. Em São Paulo é a mesma coisa, o famoso rolo compressor, né? O prefeito já fazem coligações já pensando na Câmara. Era uma beleza na época do Justo, onde tinha o PT de oposição. Claro. Havia discussão na cidade. Hoje não, uma imposição, né? Não tem discussão. Não tem discussão. Ó, o cara joga um projeto lá, os vereadores, opa. Como é que é o negócio? Sim. Como é que é? Opa, tá aprovado. É, rolo compressor. Em São Paulo, no estado de São Paulo, e no município de São Paulo e Santos é a mesma coisa. Se fazem forma aquela base e aprova o que quer e fica sem oposição. Mas mudanças se fazem necessárias em todos. Precisa, mas aí é que tá. A sociedade que precisa Sim. se mobilizar. Sim, mas é, não adianta, vai... Ah, não, só vai mudar quando tiver esse só pensamento. Vai mudar quando a sociedade... É, nós temos audiências públicas, temos, tem que fazer um esforço e ir. Pública, você sabe temos que é uma... Que... Vamos, tá, é muito bonito, no papel. Sim, na realidade não funciona. Lembre-se da audiência pública aqui da Ana Costa para fazer a ciclovia. Todo mundo que foi lá foi para reclamar. Resultado das audiências, aprovados. Eles não ouvem, entendeu? Não ouvem. Só existe, eu penso que só mas existe por quê? Uma porque solução para por aí. Que às vezes dá no que deu aqui, que o Cláudio está lembrando. É a justiça, é você pegar o Ministério Público e denunciar. Só que nem sempre agrada o resultado. Daí. É, a audiência pública é para se decidir o que já foi resolvido. Isso, para justificar. Pra isso. Infelizmente, infelizmente. Eu participei de algumas aquela, aí do. É que nem. Ah, quando, né, tem até um sketch aí muito famoso. É, meu filho, você vai sair? Vai. Pegou a chave? Peguei. É, você pegou a carteira? Não esqueceu do documento? Tá, é um checklist. O cara vai dizendo sim, sim, sim, pronto, acabou. Verdade. Precisava concluir a situação do Santos com você, mas fica pro próximo ponto. Pô, tu quer me gozar, pô? Eu sei que eu perdi, pô. Não, mas é que teve problema, teve fratura, né, no goleiro, teve coisa complicada. É. A gente fala no próximo bloco. Na quarta-feira aqui, Reforte, você estava aqui na quarta-feira? Tava. Eu comentei, reproduzir algo que eu vi assistindo a Rede TV, né, com Augusto Xavier, o maior delay eu que aconteceu. Depois, uma sucessão eu fui ver, de... eu fui ver. E agora saiu esse áudio e eu trouxe aqui pra vocês verem uma lambança tremenda ocorrido na Rede TV News. Rebu! Vamos agora ao vivo falar com o correspondente Mário Câmara, que tem mais informações sobre o acidente de avião que deixou 150 mortos na França. Boa noite, Mário. Já se sabe o que pode ter causado esse acidente? Nós temos aí um delay, um tempo até o Mário ouvir a nossa pergunta. A gente volta com ele daqui a pouco, direto de Paris. Amanda. Amanda Klein. Amanda Thales. Klein. Que nem da... Thales. Klein. Clarice. Não, Klein. Que nem... Klein. Olá, estamos aqui com Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Boa noite, Jorge, muito obrigada. Boa noite aos telespectadores da Bandeirantes, da Rede TV. Jorge, quais as possíveis... Estamos de volta com o Rebu. Não acho que quem ganhar ou quem perder... Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, que já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Objetividade é isso aí, nossa, né? Clareza absoluta de pensamento. Estamos de volta com o Rebu, doutora André Luiz Andrade. Rivotril com energético misturado com... Na veia, né? Na veia. Tinha um remédio antigamente que chamava Optaleidon. Deve ser esse aí. Pode ser. Tem rendido ótimos áudios, isso que importa. Obrigado, presidente. Olha só, antes que eu me esqueça, deixa eu informar você, ouvinte. O Brasil jogou ontem, eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Ganhou de 3-1 da França, onde a gente tomou aquele sacode em 98. Mas ganhamos de virada ontem. Dunga agora é o cara. Tá tudo errado nesse país, meu Deus do céu. E ele não sabe ainda o que ele tá fazendo. Mas você viu o jogo? Alguém assistiu o jogo? Eu vi uns pedaços. Nada, nem sabe, eu fiquei sabendo hoje que o Brasil jogou. Sabe, eu fiquei sabendo porque eu tava perto de algum lugar, aí gritar, tinha um rádio muito alto, gol! Eu acho que foi. Só por isso, ah, né? Assim, é o Brasil que tá jogando. Hã? É que foi na hora do programa aqui, eu tava indo na estrada lá. Foi com a... Ah, isso daí o Rebu tirou a audiência do Brasil, faz total sentido. Lascou o Brasil. Ninguém ouviu. Olha só, o Serpico mandou aqui pra gente no Zap Zap, ó. Sou fã de vocês, pena que é só 2 horas no ar. Teria que ser pelo menos 4 horas. Podem falar meu nome, Serpico. Faço parte do Zapata Motoclube. Estou no trabalho e fico feliz quando chegam às 5 horas. Nós estamos precisando de um patrocínio, Serpico. Oferecimento Serpico. Perfeito, poxa vida. Ainda bem que termina com o... Vai ficar só meia hora. Outra vogal ia complicar tudo. Não tem acento, gente. Eu tô lendo aqui sem acento. Sem óculos. E tinha aquela série, né, de televisão que era o Serpico, que era um policial, um detetive. Primeiro foi um filme. Então eu tô achando que é Serpico, viu, que se fala. Pode ser. Se eu errei, você me corrige aqui. Ele era um policial infiltrado. Ele é bandido? Então eu tô falando com um bandido aqui? Não, policial infiltrado. acertado. Era. Boa, Sérpico. Acabou com todo mundo, então. Olha só, falando em bandido, você ia comentar alguma coisa que eu tinha que complementar o Sérpico? Não, eu só dar parabéns pro Santos. O Santos ontem ganhou de 3-1 da Ponte Preta. Ah, foi isso. Ele. Por isso que eu não falei mais do Santos, entendeu? Foi outro resultado. Não, eu assisti. Ah, foi 3-1. Na minha televisão foi 3-1. Tudo bem com o goleiro? Tudo tranquilo? Tudo bem. Quem se machucou foi o Rildo, fratura exposta no fêmur. É essa versão que a gente tem. Tá bom. O Rildo, pessoal, não teve. Bom, são duas. Pra mim são duas coisas. Realmente, ele não teve intenção de quebrar o nariz. Mas também, primeira. Segunda, não teve nenhuma intenção de tirar a perna. Ele deixou mesmo pro goleiro se fritar. E é um dos homens mais bonitos do mundo, não é? Impressionante, né? O nariz dele é comparável ao do Eduardo Cunha, que ele é do PMDB, mas tem na cara que ele é tucano, viu? Tu já viu o nariz do Eduardo Cunha? Nossa, pior que é assustador. Olha só, falando em criminalidade, preso ontem em Santos, no bairro da Encruzilhada, um responsável por serviço delivery de drogas. Estão entregando tudo na região mesmo. Ele tinha um delivery. Agora você imagina a situação. Você liga lá e fala: oi, por favor, me entrega uma meia portuguesa, meia cocaína com 100 gramas de maconha, adiciona duas pedras de crack pra mim ganhar uma dole uva. É droga pesada que os caras estão vendendo. Delivery de droga. Você já imaginou algum dia a gente narrar isso aqui, cara? A Fanta uva é perigosa. Delivery de droga, doutor André. Pois é, então. Só vai ver que eles estão usando. Quem sabe eles não usam o drone, que nem vai ser usado lá nos Estados Unidos. Foi autorizado, né? A entrega com drone de pizza. É, de pizza. Não, e foi pego numa ação muito interessante. Inteligente da polícia, um investigador se passou por um comprador. Solicitou a entrega do entorpecente. É uma coisa que ele chegou não... bonitão, em 15 minutos ele chegou a fazer a entrega acelerado, já tava com o negócio na veia, né? Impressionante. É gozado que é um truque que nunca ninguém aplicou, né? A polícia se fazer passar por comprador. Mas é uma promoção. Se não chegar em 15 minutos, você não paga e o entregador morre. É muita organização no crime, gente. É de verdade, é uma coisa louca. Olha só, quem vai casar agora, senhoras e senhores, é o cardiologista Roberto Calil Filho. Ele irá se casar em maio com a endocrinologista com quem namora há 10 anos. Não deu mais pra enrolar, né? Namorando 10 anos, a casa caiu. E é bom lembrar que Roberto Calil é o cara que é o cardiologista das celebridades. Então será uma cerimônia com 400 convidados. Dentre eles, olha que lista bacana que já tá confirmado. Aécio Neves, Dilma, Lula, Maluf, Fernanda Haddad e Geraldo Alckmin. Todos juntos. É só o Calil pra reunir esse casting fantástico. Ainda bem que ele é médico do coração, porque cada um que entrar lá, os outros vão ter uma síncope. E daí fica meu pedido pra você, Calil. Erra a mão agora um pouco. Nessa galerinha aqui. Tava pensando exatamente. Deixa de mexer, chega atrasado. Faz um bolo errado. Um bolo surpresa, né? Um bolo surpresa com. Ou então. Convida o Isis também. Não, né? boa ideia. Junta todo esse pessoal e faz um bolo surpresa. Tchan, tchan, tchan, tchan. Abre o bolo, sai um monte de Polícia Federal com a arma na mão. Meia dúzia morre de Se cara. Se a gente tivesse ataques terroristas aqui, seria um dia perfeito. Porque olha que lista. Eu justamente pensei nesse aspecto. Deve não foi dos policiais, não. Era uma bomba mesmo pra derrubar o quarteirão inteiro. O meu é sem violência, é psicológico. Será que aquela que tirou o silicone não vai também? Acho que vai também. Mas olha que equipe boa. Agora a pergunta fica, será que vai ser tudo na mesma mesa? Aécio, Dilma, Haddad, Maluf, a mesa principal, como é que vai ser? Meu Deus do céu. Ele é inteligente. Ele deve ter feito, por exemplo, uma mesa principal num andar do prédio, outra no andar de baixo. Mas ele também não tira sapo, porque ele também convidou a galera do Rebu. Convidou? A gente vai lá? Vamos. Te pegaram dessa vez? Convidou a galera do Rebu. Pegaram isso aqui, cara. Então que não escolheu. Não, eu não. A galera toda do Rebu. Não, ele pegou só o pessoal que tá na lista do HSBC lá, né? Pá, ele pegou o Rebu, hein? Só a nata. Olha que legal. Nós vamos passar na porta, o pessoal do Rebu. Vai estar o pessoal do Pânico lá. A gente chupa Pânico. Vocês não vão entrar, nós vamos. Mais ou menos isso. Olha só, a gente precisa ir pro próximo break pra gente não ficar atrasado, mas fiquem atentos, na volta do Rebu eu vou comentar aqui com vocês esse foco que saiu na Folha de São Paulo de hoje. Pai de santo procura Dilma e alerta sobre a besta Eduardo Cunha. Maiores detalhes no próximo bloco do Rebu, fique ligado. E agora, o doutor André Luiz André, quando você vai nesses fast food, né, pra comprar o que quer que seja, sempre tem alguma promoção de última hora, né, pra você comprar esse combo a mais R$1 pra não sei o quê, mais dois pra não sei o quê lá. O Porta dos Fundos postou hoje um vídeo sobre esse universo, sobre essas promoções que meio que te empurram coisas que você não pediu. Se liga aí, ouvinte. Ô, Rebu. promoção do azulejo português, mais 3,30, o senhor leva esse azulejo português, será um espetado à mão, senhor. Tá bom, coloca junto aí. O senhor leva R$129,90 também, o pacote aqui de TV a cabo com o Premiere. O senhor vai estar levando esse pendrive de 3 GB e um boné do Fuleco, senhor. É, como assim? Tipo pacote de TV a cabo? Para isso, o senhor tem que estar disponível para uma viagem pro Congo. O senhor está disponível na quarta-feira? Pode botar junto. Perfeito. Por mais R$4,80, o senhor leva também esse box da Ilda Furacão, senhor? Aceito. Perfeito. 3,30, o senhor quer aderir à promoção do bonsai? Aham, levo. 8,80, o senhor leva também um dó de peito? Fica à vontade. É, o lanche, o resto do lanche. O seu signo? Sagitário. Aqui, ó. Travou o sistema aqui, eu tô só puxando o assunto só. Ah, voltou. O senhor gostaria de levar a promoção feriado feliz, senhor? Só pra finalizar. R$112,90, o senhor vai estar levando também um saco com carvão, fósforo, churrasqueiro pequeno, 7 kg de alcatra, 4 kg de picanha, coraçãozinho, a linguiça e a borúcia. E de brinde, o senhor vai ganhar também inteiramente grátis um show do Arlindo Proust. Interessa, senhor? Tem sobremesa? Torta de maçã, senhor. Ah, então quero sim. É pra viagem, tudo, tá? Aqui, muito obrigado. Viu? Ficou 4,750. O senhor pode aguardar ali do lado. É só um instante. O senhor teria uma moedinha, qualquer coisa pra ajudar as crianças com câncer? Puta, cara, tô sem nada aqui hoje, não vai rolar. Ô, Rebu! Ô, Rebu! Oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Opa, de volta com Rebu, Flávio Santana, doutor André Luiz Andrade, R Fortes, aqui estamos nós mais uma vez nessa sexta-feira, né? Olha só, preste atenção que está valendo Vale Riviera, é bom lembrar. É, tá, é bom lembrar, Tamborel. Tem um que mais ou menos me convenceu aqui, enfim. Mande pelo Zap Zap, tá? Eu quero Riviera e me convença de que você merece esse prêmio. Não só a mim, é todo mundo, né? A decisão será, do STF aqui, não será só desse obeso que vos fala, tá? Eu precisava de uma vinhetinha de pensamento do dia. Vinheta gripada, STF, pra fazer mais fácil. São... Pensamento do dia. Presta atenção. STF são os senhores tradicionais fofoqueiros, né? Mais ou menos isso. Presta atenção agora para o pensamento do dia de hoje, que já me cobraram. Opa, aqui. É, lógico. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, experimente atrasar um pagamento. Quer dizer, todo mundo vai lembrar de você. Essa solidão acaba nesse exato momento, né, Reforms? Deixa eu já dar boa tarde, porque chegou aquela que é a voz mais doce, meiga e sensual deste Rebu de sexta-feira. Rapaz, você tá Doutora Cris Fatala. Nossa, eu tô ficando tão lisonjeada. Cada dia ele acrescenta mais um item. Que beleza. Não, nossa, eu espero, assim, muito ansiosamente por estar aqui sexta-feira. Tantos elogios, puxa vida. Tá certo, então. Seja bem-vinda, doutora. Fez obrigada, boa viagem. Boa viagem, ótima viagem. Pegou trânsito hoje não, também? Até que hoje eu não vou poder reclamar, assim, se falar alguma coisa, vou estar mentindo. Olha porque só. Porque hoje o trânsito até que consegui, no meu trajeto foi tranquilo. Ah, veio a pé. Tá certo, lógico. Ah, dane-se o carro, sei lá. Tipo o Michael Douglas no dia de fúria, ele desencana. Aí as coisas começam a dar certo, né? Fica tudo bom. Olha só, há 2 semanas atrás, Angélica, sempre na R7, né, que é um portal muito bacana, ela declarou que ela perdeu a virgindade dela com 17 anos. Sim. Agora o R7 voltou a conversar hoje com ela. Hoje ela declarou, porque antigamente ela jurava de pé juntos que é. Agora o mundo é outro. Agora já foi, né? E daí esse portal, esqueci o nome da jornalista que é entrevistada. Estava questionou, poxa, mas 17 e tal. Ela falou, ah, eu acho que foi muito tarde, né? E a repórter questionou, mas por que você não perdeu então mais cedo? E ela respondeu assim, ó, é porque minha mãe sempre me disse que se um namorado colocasse a mão no meu seio, ele caía no chão. Olha que medo com que a Angélica cresceu. É daquela mesma coisa que você tomar leite com manga, você morre, você morre, deixar isso, o chinelo virado, a mãe morre. Porra, a tesoura essas aberta. Que as mães falam. Então é absurdo, se imagina. Chover, se der trovoada, cobre o espelho, guarda a tesoura, é? É, e daí eu acho que assim, não podia pôr a mão no peito e caía. Mas depois, no 17, desandou que foi Maurício Matar, foi uma galera, né? Que mas aí brincou. Caía, acontecia o quê com ele? Só caía? Só caía, porque isso é feito na natureza, um dia acontecerá, gente. Acredite, tem meios de você evitar hoje, mas custa uma graninha aí, né? Mas, sei lá, é a gravidade o nome disso. Mas, Reforges, eu prometi e tenho que cumprir, né? Anunciei essa manchete aqui no bloco anterior. Pai de santo procura Dilma e alerta sobre a besta Eduardo Cunha. Preste atenção nessa reportagem da Folha de São Paulo de hoje. Um pai de santo procurou a presidente Dilma Rousseff ontem no Palácio do Planalto para entregar-lhe uma carta dizendo que ela precisa se defender de alguns políticos, principalmente do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Identificado como pai Uzeda, ele ficou no quarto andar por cerca de meia hora até ser retirado por seguranças. O Eduardo Cunha é a besta. O trabalho dele é destruir Dilma. Ele é um pai de santo de mão cheia. Ele entende do cangerê. Dá até medo de falar essa palavra, né? Três vezes se reproduz, dá problema aqui na rádio. Olha só. Basta olhar para a sua aura, afirmou Paulo Uzeda à Folha de São Paulo. Se deixar, ele vai ser o presidente do Brasil. Ele é protegido pelo povo de rua. Ele tem o poder sobre o mal. Pai Uzeda disse que procurou Dilma por questão de ética e amor a presidente. Na carta, ele diz ter identificado três trabalhos contra a saúde da petista, sete contra ministros. Deixa rolar esses. E duas macumbas com caveira de burro em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Tá aqui, não é viada, tá escrito na folha. E ele ainda declarou que a mosca azul mordeu Dilma, por isso que ela perdeu a humildade. Quer dizer, tem dengue e tem mosca azul que você tem que evitar agora. Cara, socorro, Harry Fortes. Esse cara é fácil, esse cara tá pronto pra ser copiloto na Alemanha. Pode ser. Malucão. Já imaginou um negócio mas desse? Mas escuta, o Eduardo Cunha é o mesmo? Aquele Eduardo, Eduardo Cunha que a gente conhece? Ou ele conhece o outro Eduardo Cunha? Não, não, é o PMDBista mesmo. Pelo amor de Deus, né? Aquele Eduardo Cunha é evangélico, mas com aquela cara dele, acho que ele não ninguém corre risco por tê-lo como... como presidente, não, como desafeto. Desafeto. Não, certo. Pelo amor de pode Deus. Ser, pode ser, pode ser. Segundo o pai Uzeda, há coisas ocultas. Pai Uzeda é a besta. É a besta. Mas é legal que ele teve essa preocupação com a Dilma e o que ela fez? Enxotou o cara de lá. Claro, quatro seguranças levaram o cara pra fora. Aliás, com a camisa de força, né? Ah, vocês não lembram? Uma cabeça de burro enterrado lá na porta, cê agora vê? Que o pai Azedo foi expulso de lá. Poxa. Não, e é isso que eu queria comentar. Uma cabeça de burro enterrada fora e quantas dentro do Congresso? Que é um monte, né? Poxa vida. O problema não é que tá morta, é que tá viva fazendo tudo que tá fazendo com o nosso país. Doutor André. Vocês lembram da entrevista da... Da ex-esposa do Fernando Collor, no programa do... Não lembro se foi do Danilo Gentili ou do... Rosiane. Ela falou também que o presidente Collor praticava magia negra e tal, e ela colocou isso no livro, né, que ela lançou. Ela lançou um livro e lá tá contando, e disse que vai ter mais livros contando mais coisas. Mas dá um medo essas coisas ocultas, né? Que acaba tendo, né, Reforte? Como lidar com isso? Sinceramente, fazendo o que você fez, dá uma risada e sai andando, pra não falar outra coisa. Tá certo, impressionante. É que nem aquela foto que tem nas redes sociais, né? Num portão, assim, uma placa. Muito obrigado pela galinha, pelo champanhe, só não entendi o charuto. Tem por aí, né? Mas é impressionante. O que eu tenho narrado de notícias psicodélicas nesse programa, né? É impressionante. Psicopata também, pô. Tu lê R7, que é o quê? Mas isso aqui saiu na Folha, R-Force, não é? Saiu na Folha de São Paulo. Eu acho que a Folha também tá lendo R7. Tá desandando a coisa, né? Olha só, na semana passada, R-Force, você estava aqui, eu anunciei uma música chamada Aviãozinho e não deu pra tocar porque ela não estava aqui, não, enfim. É da banda Dívida Terminal. Eu até questionei pro Flávio Santana e te pergunto, na sua época de jovem, você vai lembrar, faz uma força aí na memória, você lembra? Você fazia isso de mandar aviãozinho, correr elegante pra aquela garota que você estava afim? Ah, aquela história do aviãozinho, sim. Você tinha claro, isso? Claro, claro. Então, claro. Agora essa música retrata quando você pretende fazer uma declaração de amor num aviãozinho e manda pra menina amada. Cuidado. E o negócio não dá muito certo. Peraí, aviãozinho, Dívida Terminal, vamos achar aqui. Perfeito, Flávio Santana. É isso que você ouve agora, nobre ouvinte do Rebu. Estamos de volta com o Rebu. 20 de ti, tava valendo já, né, professor? Tá valendo, já tá estou valendo, aqui. Tá é que valendo, quando você não mandou vai gordo, há uma atenção que eu nunca sei se eu estou no ar ou não. É meu estímulo, entendeu? Pra mim ir pro programa e pra que eu emagreça. Com certeza você não está no ar, sabe? Pode ser. De volta com Rebu, R. Fortes, doutor André Luiz Andrade, doutora Cris Fatala, um ouvinte que acabou de mandar pelo WhatsApp, ele disse assim, ó, pela voz dessa doutora, ela deve ser muito melhor que a Alexandre Figueiredo. Olha, eu sou suspeito pra falar que a doutora Cris Fatala é uma pessoa impressionante. Aí eu fico embasbacado de falar aqui o que eu penso de Cris Fatal. Eu não tenho os atributos de Alexandre Figueiredo, assim. Ah, doutora, essa humildade. Olha a mosquinha azul aí. Olha, vai picada, viu? Sexta, toda sexta-feira antes de entrar aqui, eu sou picada pela mosquinha azul. Estávamos conversando no off aqui, doutora. Você estava falando que tem alguns políticos que não saíram das suas residências não, ainda conversando do aqui, governo? Ele falou que isso é uma coisa habitual, a gente sabe que é, mas hoje vendo a notícia de manhã, eu fiquei assim, com o estômago revirado, né? Não, com a falta de vergonha na cara desses caras, né? Que não foram reeleitos e continuam ocupando os apartamentos funcionais em Brasília, apartamentos de alto padrão, né? Pagos, custeados por nós. Se não são, eles são os assessores que ocupam. Se ocupam. Não, e os novos deputados não podem entrar nos imóveis. Aí ganham auxílio moradia. Ganham auxílio moradia. Então, que veja bem, né? Nós ficamos sustentando um bando de vagabundos que sequer reeleitos foram e se negam a sair dos imóveis e ainda continuamos sustentando os novos vagabundos que entraram, né? e que temos que custear ali o auxílio toca vagabundo por cocôzento, ofende mais, entendeu? Ah, vou te contar, desculpa, ofenda, mas é logo de manhã, né? Mas dá logo de manhã Deus. Já dá uma você acorda, liga a TV, já ouve esse tipo de já notícia. Já vira o estômago logo é cedo, é revoltante, porque um quem país tá pagando a conta é a gente, pois né? Pois é, não, e assim, de 4 em 4 anos trocam-se os móveis, sim. A manutenção é toda paga por nós, quer dizer, tudo um absurdo, as reformas, estão construindo novos imóveis, né? Pra abrigar os deputados, porque o número de deputados da época em que os imóveis foram construídos para hoje aumentou muito, então a necessidade de se construir mais imóveis e tudo pago por nós, porque assim, o dinheiro tá sobrando, né? Impressionante, sobrando. Né? Sobrando. Doutora, preciso te cortar que a gente sempre ouvinte, segura só um instante. É só um detalhe em cima de tudo isso. Pode perguntar. Tá, vamos pro ouvinte, você já conclui. Flávio, vamos pro ouvinte, vamos se lá. Estiver por aí. Alô, boa noite. Oi, boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo bem, quem fala? É o Léo aqui da Praia Grande. É um abraço para vocês. Eu queria noticiar aí a festa de formatura da primeira turma de engenharia de produção e engenharia ambiental da Universidade de Santo Amaro, do Polo da Praia Grande. Nós vamos nos formar agora, em abril, agora, dia 4, nós vamos fazer nossa festa. É o pessoal da velha guarda, né? A maioria com mais de 30 anos, eu com 51. E eu gostaria de deixar isso aí noticiado aí. Beleza, tá feito, querido. Parabéns. Sem fiesta tem gente se formando ainda. Não, veja bem, é uma extensão da Ilha de Santa Maria, Guarujá, lá sim. Na Praia Grande. Aí, parabéns, pessoal. Olha, né, eu acho impressionante como. O que ele tá dizendo, né? Todo mundo com mais de 30 anos, por sim. Aí afora. E isso contra vocês que dizem que o Brasil não tem jeito. Tem sim, por isso que eu digo que o Brasil tem jeito. O pessoal fazendo faculdade nessa idade, lutando e brigando. Pena que ele não convidou a gente pra festa. Verdade, só ligou pra informar, você vê, só pra informar, não é informar. Amigo da você ia concluir quando eu te atrapalhei? Não, aquela questão dos deputados, ex-deputados. Que estão morando lá em Brasília, nos apartamentos funcionais e não entregam. Tem um detalhe a acrescentar sobre a sem-vergonhice deles. Eles são deputados, ex-deputados federais, que não são de Brasília. Eles não voltam para a terra deles, entendeu? Verdade. Porque se eles fossem distritais, eles morariam em Brasília e não estariam na Câmara Federal. Sim. Então, eles são de outros estados. Os caras de pau não voltam para a terra deles. Agora, quando eles estão lá, eles vivem pegando dinheiro de passagem para voltar para as bases. Quando ele cai fora, o sacana não volta pra base, ele fica nas costas da gente. Esse é o espírito dessa gente que nós, esperando, muito nós, votamos neles. Esperando aparecer uma boquinha, uma secretaria. A justificativa é essa, né? Muitos lá têm esperança de assumir porque são suplentes e têm esperança de conseguirem ocupar de novo a cadeira deles na Câmara porque esperam que os que estão lá sejam chamados para alguma sim. Secretaria, para algum ministério. E enquanto isso... vai se perpetuando. E é bom ali, lembrar, doutor, que muitos desses imóveis são ocupados 2 vezes na semana. Sim. Só, ou seja, é uma fortuna gasta que não é nem pelo mês inteiro. Impressionante. Olha só, a doutora Cris Fatal tá muito nervosa, ou o R também tá muito nervoso, porque esses vagabundos fazem a gente ficar assim, né? A gente acaba ficando. Então eu vou com o doutor André Luiz Andrade pra ele tentar me ajudar a entender isso aqui. Vou querer sua opinião, nem vou emitir a minha, doutor André, pra saber de plano qual será a sua. Presta atenção nisso aqui, ó. Legislar e fiscalizar o executivo, cumprir as duas funções básicas de um parlamentar, são essas. Não basta para o vereador Vicentino Carlos Eduardo de Jesus Oliveira, o doutor Eduardo. Atuando em seu primeiro mandato, ele decidiu inovar. Está encaminhando currículos para empresas. A boa vontade do vereador de São Vicente não teria nada de regular. Não fosse um detalhe. Ele está usando a estrutura da Câmara, o próprio gabinete, para receber os currículos. Para o advogado consultado pelo Diário do Litoral, que é quem deu o destaque dessa matéria, trata-se de uma irregularidade. Para o advogado especialista em direito eleitoral, Marco Antônio Silva, a atitude do vereador fere o princípio da moralidade. Não é competência do vereador encaminhar pessoas para emprego. Comentou ainda que a atitude do vereador Vicentino pode ser caracterizada como uma prática para arregimentar votos. Ele poderia até receber currículos em um escritório político, onde ele pagasse as contas de água, luz e telefone, mas jamais usando a estrutura pública da Câmara. Contatado ontem pela reportagem do Diário do Litoral, o vereador afirmou que vem desenvolvendo esse projeto há cerca de um mês e tem sido bastante procurado pela população. Tem vindo muitos jovens e mulheres. Questionado se não considerava o recebimento de currículos em seu gabinete uma prática ilegal, ele discordou. Qual é a função de um vereador? Servir a população. Não vejo nada de legal nisso. Estou apenas atendendo ao meu público. A Câmara é a casa do povo. Eleito com 1.960 votos e advogado de profissão, doutor Eduardo também não concorda que a prática se caracteriza como captação de eleitores. As eleições serão somente no próximo ano, comentou. Questionado pela reportagem se pretende se candidatar à reeleição, afirmou, com certeza. E aí, doutor, o que você acha? Tudo normal? A opinião desse colega aí foi completa. Ele poderia fazer isso num escritório dele particular. Ainda assim seria irregular por causa da legislação eleitoral. Sim. Porque isso aí, com certeza, é uma forma de conseguir votos. Arregimentar votos, né? Sim. Então, mas a observação do colega aí é perfeita. Não tem. Mas num país onde o ministro do STF, que foi advogado do partido do governo da presidente da República e do governo atual, ele pedir para ser transferido para uma turma e virar presidente dessa turma que vai julgar um processo que está correndo, sim, contra o partido e contra componentes do partido do governo. Isso aí não é nada. Cadê a ética? Isso aí. Dourados, na verdade. Mas o que me causa surpresa, Rifaz, é que assim, a intenção é muito boa, vamos colocar assim, né? Você está ajudando o munícipe, então, a conseguir emprego. Ele mesmo, em a reportagem, aponta isso. Foram vários empregos conquistados e tal. Esse cara a intenção é incrível. Só que a prática a gente sabe qual vai ser, né? Será que ele vai ser reeleito? Esse cara é um santo. Só falta agora de manhã cedo ele sair de casa e, antes de ir para a Câmara, passar nos velórios municipais, para ir de velório em velório, cumprimentar as famílias, né? Deixar um voto de pesar, ver as missas de sétimo dia, comparecer às missas para abraçar a família. Só falta isso. Pior só que falta é. Isso. A gente sabe que isso não rende voto, mas só falta isso. Já que ele não pode apresentar projeto de pagar Bolsa Família Municipal. Sim. Complicado, né, doutora? Porque, assim, fiscalizando as leis, que seria uma função do legislador, do vereador, ele não tá fazendo. Mas está fazendo algo que, para ele, para a política dele, vai correr muito bem, não, né? Vai ser muito bem visto. E, assim, o que me impressiona, nem sei por que eu ainda me impressiono com isso, é a falta de vergonha das sim, pessoas, né? Sim. O cidadão é tão... Sabe, né? Que ele admite com perfeição na plenária de conceitos. Que justifica o injustificável, sim, e acredita na justificativa dele, achando que ele realmente é magnânimo, né? Os conceitos morais dessas pessoas são inacreditáveis, né? Que conceito, são abaixo de Lula, né? Que moral que ele tem, né? Para ele, isso é... Nossa, eu tô ajudando o povo. Verdade. Quer dizer, eu acho que nem Sucupira, lá na época do Odorico Paraguaçu. Odorico Paraguaçu. Que proibiu as pessoas de morrerem. Hoje, né, ficaria sem graça, ficaria sem graça essa novela, porque naquele tempo era bem intenso isso, porque destacava bastante por causa desse comportamento dele. E é exatamente esse comportamento que ele tinha, né? Exatamente. De dizer que pra ele isso é normal. Não, infelizmente o objetivo dessa pessoa é alcançado, é atingido, porque o tipo de pessoa. E com perfeição. Sim, ainda tem. Na realidade, Ministério as pessoas Público, que estão, né, sendo entre aspas, ajudadas por ele, se sentem ajudadas por ele, realmente vão ter uma eterna gratidão e vão devolver, né, com o voto, claro. Que seja para vereador, para prefeito, o que quer que seja, porque veja, para essas pessoas que ele arrumou um emprego, já é um destaque tremendo. Ó, meu vereador me ajudou, meu filho estava desempregado, minha mãe estava passando por dificuldade, ele foi lá e conseguiu, e bem ou ele mal. Ele efetivamente faz, né? Exatamente. Utilizando, aliás, isso tá até no site da Câmara, ele conseguiu colocar na página dele lá toda essa situação, para você mandar currículos que ele vai conseguir emprego para você, e é de qualquer situação, desde caixa do supermercado, até dentro realmente da parte pública. Na verdade, mesmo, ele é uma agência de empregos, exatamente, então, né? Exatamente, exatamente. É. Ele tem que se habituando, né, Reforços, com essas mudanças, né? E depois, você escutam coisas como essa aqui que eu vou ler, e tem brasileiro que fica, ai, que absurdo, tô muito ofendido, porque presta atenção, olha o que a FIFA disse: Brasil que se vire com as arenas vazias. Foi o que disse a FIFA no estado de São Paulo de hoje. Eles falaram isso, olha só. Menos de um ano depois da Copa do Mundo, que rendeu um lucro recorde para a FIFA, a entidade não quer nem ouvir falar do Brasil. Nesta última semana, que passou, né, na semana passada, a FIFA reuniu sua cúpula em Zurique e na agenda apenas o Mundial de 2018, 2022 e 2026. Questionado pelo estado de São Paulo se haviam discutido os estádios vazios do Brasil, os cartolas foram claros. Esse problema é de vocês. Para a FIFA, o Brasil de fato garantiu a Copa das Copas. A renda e os lucros bateram todos os recordes. A receita chegou a quase 16 bilhões de lucro bruto e os lucros superaram a marca de 8 bilhões e meio de reais para a FIFA. Mas essa renda não voltou ao Brasil e apenas 2% da receita serão distribuídos em projetos sociais e de desenvolvimento do futebol no Brasil. Enquanto isso, pelo menos 6 dos 12 estádios, vou repetir, 6 dos 12 estádios estão com sérias dificuldades para se financiar, fecharam ou foram pagos no meio de escândalos de corrupção. Para a FIFA, porém, esse é agora um problema unicamente do Brasil. Walter de Gregório, diretor de comunicações da entidade e que percorreu o país antes da Copa para convencer a todos de que o Mundial era um grande negócio, agora silencia quando questionado sobre o que fazer com os estádios vazios. Não tratamos desse assunto ainda, afirmou ele. 5 milhões é o prejuízo atual do estádio Mané Garrincha em Brasília. O rombo da Arena da Amazônia é de 2 milhões de reais. E é óbvio que daí a conta ficou... Doutor Joaquim Fernandes, dá uma dica pra gente. Isso daí não poderia se transformar num eventual crime de responsabilidade? Porque o governo isentou a FIFA de impostos, não pagaram impostos. Gastou bilhões e bilhões para construir esses estádios e agora tá aí. A FIFA liga aquele botãozinho famoso que a gente conhece. Incrível, né, Rifartes? Mas você já comentava, aliás, Romário já comentava isso, né? Romário falou antes muito antes, e lembre-se de uma coisa, não sei, viu, se o Joaquim vai encontrar uma saída aí, o nosso querido Zé Vasconcelos. Tem uma lei regular, aprovada constitucionalmente, certinha, que diz que isso está certo, que aprovou. Ou seja, o botão foi acionado também pela mão dos deputados. Não, e mais uma vez, a conta ficou no nosso bolso, né? E porque alguém duvidava? Quem tá pagando isso tudo, né? Quem tá pagando todo esse prejuízo e quem vai continuar arcando com isso tudo? Somos nós, né? Quem duvidava disso? E aí, diversos elefantes brancos aí espalhados pelo país, né? Sem, de 12, 6, dando 6, cada vez mais prejuízos. E aí? Sim, né? E aí, qual a justificativa do governo federal? Nenhuma. Você, o país da Copa, né? A Copa das Copas. E aí? Ninguém aparece agora para bater no peito e assumir a responsabilidade sobre isso. Teve um ponto positivo, mas infelizmente não deu em nada, que foi a vaia que aquela senhora merecidamente recebeu. Só que não deu em nada, ela se reelegeu. Sim, a goleada de 7-1 da Alemanha foi pouco perto de tudo isso daqui que aconteceu. A gente tem que ouvir realmente engasgado essa declaração, que realmente é problema de vocês, porque de fato é, não é? E o que é pior é saber que daqui a 500 dias, ou melhor, 497, vem as Olimpíadas e vai ser mais roubo de dinheiro. Vamos ver. Não, e sabe o que eu acho engraçado? O povo brasileiro, né? A gente não aprende, né, doutora? Não, e nós nos indignamos tanto com os sete gols que o Brasil levou. E a nossa indignação com relação a isso tudo, né? Não é tão grande quanto a indignação. Até hoje as pessoas falam, puxa, aquela goleada. Aí, gente, isso não é nada perto de tudo que aconteceu, do dinheiro que foi pro ralo, né? Bem lembrado, bem colocado. Então, sabe que às vezes eu não sei porque eu ainda me choco, juro por Deus. Mas é impressionante. É que eles se superam cada vez mais nas mutretas, nas roubalheiras, nos escândalos e no deboche com o povo. Né? Impressionante. Flávio Santana, precisamos virar aqui, já são 18 horas mais 20 minutos. Daqui a pouco o Rebu está de volta falando sobre coleta de lixo na Prefeitura de São Vicente, ou ausência desta. A gente já volta. O Rebu! Continue ligado aqui. O Rebu! De segunda a quarta-feira, Bibis, firra de carne em dobro no Habibis. Peça no delivery 3003-2828. Já pensou tornar sua semana mais completa? Passear e almoçar num lugar repleto de opções para você escolher e ainda poder fazer umas comprinhas? O Shopping Balneário juntou tudo isso para você. Ao longo da semana tem uma praça de alimentação completa, além de um mix de lojas e grandes marcas para você comprar o que quiser. Aos finais de semana, tudo isso se junta a boa música com artistas em destaque da região. Shopping Balneário, o lugar certo para o seu passeio de segunda a domingo. O Rebu, oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Opa, de volta com o Rebu, Flávio Santana, doutor André Luiz Andrade, R. Fortes, doutora Cris Fatala. Se eu respirar, ia falar muito rápido, me perco um pouquinho aqui. Segue valendo, então, a promoção para você ganhar, nobre ouvinte, Vale Temporel pro Rivieras, tá? Aquele vale entretenimento adulto para duas pessoas. Então, você manda aqui no Zap Zap, cadê minha dália, que eu não sei, me dá imagens do Zap Zap. Me dá as imagens. Me dá imagens do Zap Zap, aqui, ó. 981965306. Você manda, eu quero Rivieras, e explica o porquê que você merece ganhar ao final do programa. Sai o resultado do ganhador. E olha só, hora de faturar agora aqui, olha. A Clínica Odontológica Multidoctors traz para você o que tem de mais moderno da odontologia: implantes, periodontia, próteses flexíveis, clareamento a laser, odontopediatria. É muita proparoxítona e eu tô indo bem até agora aqui, presta atenção. Aparelhos fixos e móveis, aparelhos autoligados com tecnologia inovadora e documentação digital. Tudo isso com equipe qualificada e condições especiais para você. Agende sua consulta sem compromisso pelo telefone 3466-4110. Vou repetir: 3466-4110. Avenida Prefeito José Monteiro, número 432, em São Vicente. Multidoctors Odontologia. Sua saúde bucal em primeiro lugar. Quantas palavras difíceis. Sobreviver. E para fixar bem a numeração, 432 é 234 ao contrário. Perfeito! Que poder de observação. Olha, esse R Fotos, viu? Você é sacana, viu? Você é sacana. Olha isso, só. O cara gravou. Até você gravou o número, né? Ah, gravei muito. Até eu que tenho uma memória. É que eu tenho memória de elefante, então faz total sentido eu saber. Até quinta que vem eu tô sabendo ainda esse número. Olha só, Prefeitura de São Vicente se esforça, mas limpar a cidade ainda é desafio. Nossa obrigação, não é meta, é limpar a cidade em um prazo de 30 dias. A declaração foi dada pelo prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy. Completou 30 dias ontem, mas apesar do empenho da Prefeitura e da Codesave, há muito trabalho a ser feito. Quem circula pela cidade percebe que ainda há muitas situações pendentes, especialmente nos bairros da área continental. Nesses últimos 30 dias, 1,5 toneladas de lixo e entulho irregular foram retiradas das ruas. A reportagem traz aqui a fala, né, que a promessa de recolher os detritos das ruas em um mês não foi cumprida, mas a população já vê melhorias. Desculpa, mas a fala de toda a população em São Vicente é que tá realmente complicada essa situação de coleta de lixo. É totalmente oposto. E a medida, tá certo que a matéria acrescenta que é lixo irregular. 1,5 toneladas de lixo é praticamente nada, é muito pouca coisa. Quantos caminhões dão de lixo? Não dá quase nada, é um serviço fácil. Agora, ele colocou... Mas isso é o irregular, fora o normal, né? Tá, e vai a favor dele, a favor da prefeitura, isso aí. Está fazendo uma força. Agora, 1,5 toneladas irregular por dia é pouca coisa. Não, 30 dias, nos últimos 30 dias. Não, para limpar. Não, mas é 1,5 toneladas por dia. Perfeito. Por dia. Isso. Pode aumentar para 3, vai acabar mais depressa. Verdade. É, porque o que fica no meu comentário aqui nessa situação, é óbvio que o poder público tem toda a sua culpa, mas também a população teria que ajudar. É muito descarte irregular realmente lixo, que fica impossível de você controlar. Passa lá, coleta, sei lá, segunda, quarta e sexta. E daí no fim de semana jogam nos canais, querem se livrar, quer tirar o lixo da sua casa e transforma a rua da sua casa num grande lixão a céu aberto. E depois reclama. E hoje de manhã eu tava vendo, você falando da população responsável, também tava vendo no Jornal da Manhã, a população em São Paulo também tá com greve dos garis. Exatamente. E as pessoas parando de carro, uma rua, mostrar especificamente uma rua de bairro ali em São Paulo, em que as pessoas encheram a rua de lixo e paravam carros, as pessoas retirando sacos imensos de lixo e descartando. Então, a população tem a sua parcela de culpa nisso tudo, né? Eu já vi. Algum tempo atrás, eu estava, por algum motivo, não me lembro qual, acho que oficina, eu estava sem carro e estava esperando um ônibus no Canal 3, no ponto ali do Canal 3. Parou uma madame com um carrão daqueles importados, bonitão e tal, parou, abriu a porta com um saquinho branco na mão e jogou dentro do canal. Foi embora. Não deu tempo nem de eu mandar ela pra algum lugar bacana, mas não deu tempo. A consciência é difícil de ter. Acho que isso exemplifica muito bem. Eu fiquei muito revoltado com o senso da população. E hoje, vindo aqui pra rádio, poxa, aqui em frente à Bisnia, aqui na Floriano Peixoto, tinha um lixo transbordando. Por algum motivo, vamos dizer, não foi retirado e tal. E na sequência tinha um lixo que estaria vazio. A pessoa passou com o coco que ela tava tomando e jogou nesse lixo que tava transbordando. Ou seja, o coco caiu. Por que não jogou no da frente? Pra ela fez o dever dela de cidadão. Ah, mas eu joguei no lixo. Não jogou, mas não tem uma consciência. As pessoas não estão nem aí. Porque daí tem aquele raciocínio do brasileiro. Ah, mas eu tô pagando, né? Pô, tá nos meus impostos. O raciocínio dela é pior, não é na porta da casa dela. Exatamente. Joga um papel de bala na porta da casa dela pra ver se você não sai correndo atrás de ti. Exatamente. Isso é uma situação que não é exclusiva de São Vicente. Aliás, aqui não deu tempo de reproduzir ontem, né? Um ouvinte aqui do Rebu mandou pra página do Rebu no Facebook. Ele se chama Wilson de Oliveira. E ele mandou aqui, ó. Em Santos, essa situação. O lixo é jogado sistematicamente com a bênção da Prefeitura e da Terracom neste endereço onde está localizada a Escola Estadual Brás Cubas. O secretário da Prefeitura de Santos não admite o fato e ele é medíocre. O que vocês têm a dizer sobre isso? Ele manda uma foto aqui que depois irei postar, inclusive na página do Rebo. É uma foto realmente da esquina, provavelmente desse colégio aqui, com uma série de lixos, desde latas, garrafas e lixo mesmo, sacos de lixo jogados. Isso em Santos, não é só em São Vicente. Então, é uma situação que daí reitero, a culpa da prefeitura, sim, de não ter coletado, mas como esse lixo chegou lá também, né? Se esse ouvinte está certo, a Terracom tá nem aí, tá deixando a coisa desandar, e vai deixando, né, Rifades, as coisas... Tem lugares em que a prefeitura passa às vezes, né? Mas tem lugar que ela passa, a coleta de lixo passa todo dia. Nós mesmos aqui no Rebu, há uns 2 meses, lembra, Flávio? Uhum. Ali na Vila Matias, ali atrás de onde era a Desculpa, ali na rua Júlio Conceição, lixo jogado, mas assim, numa extensão de meia quadra, tudo amontoado, um monte de lixo. E o pessoal da vizinhança passa aqui a limpeza, mas não limpa. Claro que as pessoas vão lá e jogam. Agora, tem bairros em que as moradias, Vila Nova, por exemplo, as pessoas que moram lá, situação de penúria, aquela dificuldade, o cara não vai comprar saco plástico, não tem dinheiro nem para comer. Então eles vão jogando os resíduos em tudo quanto é lugar. E se não tem saco plástico, o caminhão de lixo passa e não leva. Pior, já disse isso aqui, que é para exemplificar que alguma coisa precisa ser mudada no conceito da coleta de lixo. Supermercado lá perto de casa, bota o lixo na rua, tudo certinho, com saco plástico. Acabou a miséria no Brasil, mas só que eles esqueceram de avisar os miseráveis. Então os miseráveis vão lá, abrem os sacos de lixo para procurar restos de comida, restos de coisas que são jogadas fora, que estão vencidas, etc. E evidentemente que essa gente depois, coitado, eles não tem o que comer, vão ter educação de fechar de novo o saco? Não, deixa tudo aberto e jogado na rua. Estão tirando as laranjas podres para escolher as que salvam alguma coisa. As podres que não são salvas ficam no chão. Aí chega o caminhão do lixo. Veja bem, o supermercado fez tudo certinho. Passa o caminhão do lixo. Recolhe os sacos fechados e o lixo fica na rua. Quando eles passam em horário que o supermercado está aberto, ele manda o pessoal ir lá, o pessoal dele vai, recolhe de novo, torna e recolhe. Só que, normalmente, ali no Campo Grande, o lixeiro passa 9, 10 horas da noite, às vezes passa meia-noite na segunda-feira, porque ele faz 2 diárias. O lixo fica na rua. Então, alguém tem que avisar que, olha, precisa mudar esse conceito. Alguém tem que recolher. Como é que fica essa coisa? Essa da Vila Matias, nós... Dá pra ignorar, né? Exatamente, essa da Vila Matias nós falamos. Na semana seguinte a prefeitura fez um mutirão ali do lado, na Vila Nova, no bairro da Vila Nova, saiu no jornal. E naquela rua que nós denunciamos aqui, o lixo continuava. Caramba. É que eu acho que falta também muita educação, né? No começo do programa que o doutor André Luiz Andrade tava comentando sobre família que não educa, né? E não sei, isso é muito, é o que você falou, que não é na casa da pessoa. Exatamente. Você pega aqui ponto de ônibus, exato. A molecada senta no ferro e põe o pé em cima do banco. E acabou. São coisas primárias. Esse exemplo que o doutor André deu da mulher que jogou no canal. No canal, e filha vê fazendo essa é falta isso, de educação. Total. Eu tô me referindo também a um caso daqueles que, infelizmente, não tem educação mesmo. Sim. Mas não é por culpa. Essa mulher do carro é por culpa dela, essa devia ser multada. Eu já uma vez denunciei um caso assim, a prefeitura multou. Eu denunciei, disse qual era a placa do carro, a prefeitura multou e o cara teve que pagar uma bela de uma multa, porque nesse caso que eu denunciei há uns anos atrás, o cara não jogou o saco do canal. A mulher desceu do carro, foi no beira do canal, despejou o lixo dentro do canal e recolheu o saco para usar outra vez. Sim. Naquele tempo custava 5 centavos, hoje custa um real. Lamentável. Quando a gente fala dos exemplos, né? Outro dia eu vi uma frase que eu achei fantástica, assim, é mais fácil ensinar do que educar, porque para ensinar você só precisa saber, né? Você só precisa saber. Agora, para educar, você precisa ser. Então, infelizmente, nas famílias hoje em dia, faltam os exemplos, né? É a base de toda a família. Você não adianta você falar se você não fizer. O seu filho presta muito mais atenção naquilo que você faz. Que naquilo que você fala. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde os valores estão completamente deteriorados, invertidos, né? O que, né? Que você pode esperar do nosso povo? Ouvinte, Flavinho. Vamos lá. Alô, boa noite. Caiu a linha, tá liberado de novo o telefone. Dave Prada, doutor Dave Prada, mandando um abraço para todos aqui. Retribua! Olha, tem bastante gente mandando aqui, zap. Então todo mundo tá participando, tá, gente? Do Vale Riviera, tá? Poucos me convenceram até agora. Tem um aqui que foi mais interessante. É que tem um monte de gente aqui, ó. Tem o Cauê aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó. Boa noite. Parabéns pelo programa. O meu nome é Caê Souza Ribeiro e gostaria de participar do sorteio do motel. Abraços. Quer dizer, não me convenceu, não. A pessoa que só falou que quer, né? Tem um monte de gente que quer, mas tem que convencer aqui o programa. Flávio Santana, vamos pro break. Daqui a pouco o Rebu está de volta mostrando onde a gente mostrou por que que a segurança em Nova York funciona. Hoje provaremos por que que a segurança não funciona no Brasil. Estamos de volta com o Rebu. De volta com o Rebu, Flávio Santana, doutor André Luiz Andrade, doutora Cris Fatala, R. Fortes, agora o último bloco deste Rebu, e doutor, o seu sucesso é absurdo aqui, viu? Não dá pra reproduzir todo o estádio, verdade, até porque a senhora é casada e eu não tô podendo apanhar essa semana, tem muito compromisso. Olha só, mas um mandou aqui, ó, o Leandro Correia mandou aqui, ó, doutora Cris Fatala, uma beldade no meio dos boçais. Quer dizer, doeu um pouco ouvir isso, mas faz total sentido, né? Faz total sentido. É muita gente participando aqui pelo Zap Zap pro Riviera. Não dá realmente pra ler de todo mundo, mas olha só. O Rafael Cândido mandou aqui, ó. Uma vez comi um nacho no Rivieras, muito bom. Quero comer de novo. Quer dizer, muito gordo. O cara quer ir no Riviera, não pela pessoa, pela companhia. Ele quer ir no hotel pra comer nacho. Meu Deus do céu. Deixa eu ir aqui, ó. Criativo pra... ele, né? Deixa eu achar aqui o ganhador do Riviera. Deixa eu pegar aqui, que eu separei agora o Zap Zap. Você ele te sacaneia, né? Eu escolhi porque ele foi muito criativo aqui. Deixa eu chegar nele. Aliás, eu errei. Era Sérpico mesmo o nome da pessoa, tá? Eu falei Serpico. Era Sérpico. Tem acento. É, lê, faz bem. Agora, onde foi parar o ouvinte que ganhou essa bagaça? Que bacana. O Zap Zap é muito legal quando ele sacaneia a pessoa que está falando. Aí eu vou tentar encontrar aqui. Aí, como é que tu vai achar? Ah, em algum momento, rapaz, mas tá aqui, tá anotado. Quem ganhou, já até mandei mensagem pra ele, foi o Fábio Soliman. Fábio Soliman, você tem 2 dias úteis pra retirar aqui na Rua Fernando Dias, número 16. Eu vou tentar achar o motivo que ele ganhou. Ele mandou um pensamento do dia que, ó, é da pontinha do nariz. É, e eu apertei a orelha. Você viu só? É a sexta-feira, como eu tô focado. Disléxico. É a fome, né? O horário. É, Refortes, o senhor não veio ontem no programa, mas ontem nós comentamos uma reportagem que saiu na Veja, mídia sobre Nova York ter ficado 12 dias sem nenhum assalto, sem nenhum roubo e tal. O que, que eles fizeram por lá que deu certo. Daí... Não registraram nada. Tolerância. Se fosse ontem, era assim, não registrava nada. Teoria da janela quebrada, que é o que. Todo crime tem que ser muito solucionado, não existe crime pequeno. Valorização dos policiais. Acabaram com as cracolândias que existiam lá em Nova York e tal. Enfim, curiosamente, hoje eu abro a Folha de São Paulo e daí eu me deparo com duas manchetes perfeitas. Olha só. Primeira delas: delegacias com mais roubos investigam apenas 3% dos casos. 3%. Que investigam. Não, é que soluciona, não, não que é investigam, que investiga. Exatamente. Em 2014, a Polícia de São Paulo apurou apenas 1.209 casos de, dentre 36 mil registrados. Olha que impressionante, em 10 bairros, no Campo Limpo, o índice de investigação é de 1,5%. É muito difícil resolver qualquer criminalidade assim. E olha só, se o ladrão fugiu a pé, o que é que eu vou fazer? Preciso de dados, não tenho bola de cristal, diz o delegado da Zona Sul. Quer dizer, isso. E daí eu viro a página, do outro lado, polícia acha heroína na Cracolândia, favelinha cresce e já dobra esquina, droga foi apreendida pela primeira vez na área, suspeita que traficantes estejam buscando um novo mercado. 3 meses após gestão Haddad prometer saída de barracos, situação se agravou, secretaria fala em descontrole total. Pelo menos eles admitem, né, que já não tem mais controle algum. Não, da situação. Não, o Haddad falando sobre isso, que lá a Cracolândia é o lugar mais bem policiado de São Paulo. Falou mesmo. Ele falou isso, ele teve coragem de falar. E as pessoas têm absoluto pavor de passar nas imediações da Cracolândia. Sim. Tamanho o risco que se corre. E ele vai a público dizer que a Cracolândia é extremamente bem policiada, né? Não, e crescendo cada vez mais, né, doutor? Você vê, a Cracolândia tipo, era um câncer localizado, mas agora se expandiu. Lá em Nova York, o que eles fizeram? Internação à força. Aqui no Brasil, não pode. Tem que ver se ele quer. Não, não pode. Tem a liberdade individual. E olha, ele já ofereceu emprego, já ofereceu hotel. Tem cara... Tá. Tudo, lembra que a gente falou dos hotéis que recebiam um bolsa craque? Estão pagando lá pra isso e... O que é que aconteceu? Em vez de eliminar, aumentou a frequência, atraiu mais gente ainda pra pegar o dinheirinho e poder comprar a droga. Não, e daí fica, né, doutor, no descontrole que eles mostram, que eles admitem aqui, esse descontrole total, o controle total do crime, que você vê, vai expandindo fronteira, você vê, buscando um novo mercado. Cada vez que a gente fala, repercute notícias do crime, é de uma organização impecável, impressionante. É lamentável isso aí. Pior é que nós ainda dizemos que vivemos numa democracia, né? Quer dizer, tem condição de isso pode ser considerado uma democracia? Como você disse lá nos Estados Unidos, em Nova York, que eles pegam e internam forçadamente, né? Pegam internação forçada. Tem que ser, isso faz parte da democracia. Você vai ajudar aquela pessoa, ela não tem condição de dizer se ela, ah, eu não quero ser internada. Ela não tá com as suas faculdades mentais perfeitas, né? Ela tá sob a influência da droga, então ela não tem vontade. A única vontade dela é se servir da droga. Então tem que ter a internação forçada, é o único jeito. É, mas o que parece é que, infelizmente, a política de governo do Brasil como um todo é para as minorias e nunca para as maiorias. Não, né? Não, não, é uma existe política de governo. Tem que cuidar sempre do... E o resto, né? A gente que tá vivendo com essa situação, que a doutora Cris apontou, pessoas que não conseguem nem passar por lá, não. Por pânico que tem. Essas pessoas nunca são prioridades de nenhuma política governamental. A Cracolândia tá virando uma mini cidade, né? Não, gigantesca. Não, tá, a quantidade de pessoas. É um gueto, né? Vai virar um gueto. Na Cracolândia é absurdo. Outro dia, o repórter tava mostrando que eles vivem até em buracos embaixo da ponte, como ratos. E a prefeitura tutelando tudo isso, né? Terrível. Achando que vamos criar um gueto, dizer que lá é um local extremamente policiado e tá tudo resolvido, né? As pessoas estão concentradas. Tão policiário que a droga chega até eles, né? Pois é. Pois é, então... O traficante consegue passar pela polícia e deixar... Pois é, que coisa, né? Se uma área tão policiada permite que um traficante, acho que é taitiano, né? Haitiano. Tem africanos, agora tem os africanos também. Né? Entre ali para conseguir vender drogas até mais fortes do que o crack. Então... pelo amor de Deus, que tipo de policiamento é o nosso, né? É, o Brasil tem muito que evoluir. A gente evolui menos que um Pokémon. Impressionante. Flávio Santana, está na hora de finalizar esse programa. Doutor André Luiz Andrade, muito obrigado pela presença. Doutora Cris Fatala, essa sua sensualidade está incomodando. Vai derrubar o WhatsApp aqui, está impressionante. R Forte, segunda-feira que vem, estamos juntos. Inter. Flávio Santana vai tomar um aspartame, não? Tchau. Alegra o nome do remédio, errei aqui. Olha só, o Fábio Sunniman ganhou com o pensamento do dia, que é esse aqui, ó. Ele compartilhou a foto de uma menina de 14 anos no Facebook que postou a seguinte frase de status do perfil dela: o negócio é você amar de com força e viver enquanto tá vivo, porque depois que você morrer, sua vida vai acabar. Perfeito, morando, né, cara? É morando, muito bonito. Vambora, Flávio Santana. Profundo. Vem aí a Voz do Brasil, ignore isso, vai pra musicombrasil.com.br, siga na melhor programação musical, 8 horas você volta pra cá, que tem Vitrolinha Rádio City. Vambora, partiu? Tchau, gente. Até segunda, bom fim de semana. Tchau, tchau.